sabe quando você perde a pessoa que você gosta. Você perde um pedaço de você. Você perde seu chão, seu mundo cai. Só resta a bebida, a única companhia fiel. Agora ela foi e não quer mais voltar. Deixou minhas coisas fora do lugar. Foi embora daqui no calor da emoção. Virou minha vida de pernas pro ar. As roupas ainda tão lá no sofá. Foi embora daqui no calor da emoção. Talvez tu não queira saber, mas eu tô pensando em você. A falta que você faz, nenhuma onda me traz. Tu sabe que eu fico pior quando tu me deixa só. Nem consigo pensar outro em meu lugar. Mais um gole no gin pra ver se tu falta pra mim. Aquela que um dia foi minha, na minha cama rainha. Tudo reflete seu rosto, na minha boca seu gosto. A casa tá perfumada, fiquei com cara de nada. Tudo me lembra nós, sinto falta da tua voz. Tá marcada no corpo, tô com saudade, porra. Não quer mais voltar. Deixou minhas coisas fora do lugar. Foi embora daqui no calor da emoção. Virou minha vida de pernas pro ar. As roupas ainda tão lá no sofá. Daqui no calor da emoção.